Arma de guerra eficaz, ouça as ideias, rapaz. A minha sentinela é o príncipe da paz. Eu tô na correria, não vivo de tanto faz. Nem me iludo com a orgia, me adiantando. Aliás, vão ficar pra trás, os mentirosos negou. Surgirá a vida num vale de ossos secos. Em Deus eu creio e não tenho tempo pra jogar fora. Pela bunda o governo come, pela boca sai bosta. Podres poderes que me noja, pura hipocrisia. Quantos irão pagar o pato no dia a dia? Convicção não precisa de formação. Em faculdade vacilão, pra entender a corrupção da política e a repressão da polícia. A podridão na qual nos trancafia, mera patifaria que vocês mesmo criaram, mas a luz que me ilumina. Não vou errar meus passos, nem os verdadeiros aliados. Com dignidade no peito e cérebro articulado, a vitória é nossa, é claro, eu tô num esquema de não levar o fracasso como emblema. A consciência é o principal, órgão fundamental do rap nacional. A letra que diz a real, pra revolucionar e lutar. Se o chicote vai estralar, truta, a nossa cota é se armar. Só os resistentes vão ficar de pé na arena, na linha de frente, sem dar ré em cena. Guerreiros da luz, invadindo as trevas. E tem mais um rap com Jesus, arma de guerra eficaz. Só os resistentes vão ficar de pé na arena, na linha de frente, sem dar ré em cena. Guerreiros da luz, invadindo as trevas. E tem mais um rap com Jesus, arma de guerra eficaz. Sobre a bosta tem um enxame de mosca querendo fazer eu e os parceiros de estope. Que se exploda o que pensam e falam de nós. É rap de periferia, realidade dói. Deus é por nós, eu oro para que me livre. Olhar os frutos do rap, o resgate do crime. Eu tô firme, assim vou na fé, avante. Os anjos do Senhor estarão sempre adiante. Essa é chance pros olhos gordos que inveja. Quer ver a nossa queda, a moral? Os irmãos na merda com aquilo que não presta. E é fácil de conseguir. Só que debaixo da terra não tem como regredir. Enfim, a lavagem cerebral num homem cordial gerou um tal esquecimento total. Com vários artigos ilícito, anormal no distrito, o porte ilegal, mas na real exercer o bem é essencial. Atitude fatal, eu sou mais o sobrenatural. Pra preservar a paz, os truta de social. Com a Bíblia na igreja, raciocínio letal. Apartar-se do mal, reivindicar, alterar nosso potencial. Jamais desandar, pra revolucionar e lutar. Se o chicote vai estralar, truta, a nossa cota é se armar. Só os resistentes vão ficar de pé na arena, na linha de frente, sem dar ré em cena. Guerreiros da luz, invadindo as trevas. E tem mais um rap com Jesus, arma de guerra eficaz. Só os resistentes vão ficar de pé na arena, na linha de frente, sem dar ré em cena. Guerreiros da luz, invadindo as trevas. E tem mais um rap com Jesus, arma de guerra eficaz. No leito do hospital, doente, o tio aposentado, na mansão, rico, contente. Vou jogando tudo pro alto no assalto. Os coxinha deram bate nos mano, levaram suspensão, sentar no meio pelos panos. Fragante e um cano forjado na goma do chegado. Usuário sendo ameaçado e algemados, sem ter como se defender. Se você não tem dinheiro, então tem que se fuder. Pros porcos do poder, é assim porque não irão ter lucro. Por isso me esquivo pra não servir de cobertura pros putos, me estruturo. Lembrando do Senhor na minha juventude, é mais seguro ser vencedor e ter saúde. O rap desilude, fortifica a personalidade, sem dar a cara a tapa pros covardes. Capacidade todos nós temos de poder firmar, só basta acionar. Mete pro pra funcionar, raciocinar o sofrimento nos faz refletir. Pede break e pilantra, quer me ver perto do fim? Com que há de ruim? Sem moral, tirado, sem futuro, motivo de risada. Zoado, desvalorizado, mas eu vou guerrear. Espero ter um bom resultado e as dores superar. Pra revolucionar e lutar, se o chicote vai estralar, truta, a nossa cota é se armar. Só os resistentes vão ficar de pé na arena, na linha de frente, sem dar ré em cena. Guerreiros da luz, invadindo as trevas. E tem mais um rap com Jesus, arma de guerra eficaz. Só os resistentes vão ficar de pé na arena, na linha de frente, sem dar ré em cena. Guerreiros da luz, invadindo as trevas. E tem mais um rap com Jesus, arma de guerra.